Terra può franare pure un'altra. Oscar, após a passagem do MD 80, fique atento à esteira do mesmo, autorizada a sua decolagem, plano pronto, 120 com 10. Até 2.0 milhas, decola da questão 27 com curva esquerda. Controle Salvador 1.99.8, torre 1.98.6. Até 1.01.17, Índia 90 Alfa. Chame a torre 1.98.6. Afirmativo. Tracionamento táxi, torre 1.98.6. Salvador, eu vou no 96. Juliet, gate 09. Alpha Juliet, gate 09, thank you. Decoladas 48, controle 19-8. 19-8, Oscar. 5711 às 48, 19-8. 19-8, 58, 9. Meu Oscar. Quilo Romeo Oscar, mil pés, corredor Xê. Possível dar presente o 025 na prova de bordo, seu? Possível? Autorizado. 3859 vai aguardar passagem no MD-80 da Andes, a retaguarda, e após iniciar o pushback na 3859. A aeronave que passa a retaguarda, e o pushback 612 da 32 também é nosso. Final ou temporário? Final 340. Aguarde. Meia zero dois, desça para 2000 pés, chegada Mari, 1016. 5811 deverá aguardar o contato com o Centro Recife para confirmar sua autorização do 340. Ah, sim, tá aguardando, 340, já 59. Siga a Juliette de Abravo. Ciente, reporte pronto para o lançamento. Oito dois ao 52, direita 219. Gate 02 vai aguardar o número 2 no setor. Aguardar aproximadamente uns 5 minutos para a gente observar. Salvador, boa tarde. Bom dia, vou no 923. Bom dia, Golo 982, taxia Alfa, mantenha antes da taxa em Juliette. Alfa, se não tirar o que quiser. Alfa, táxi, reporte quantos espera da 17. conforme Guarulhos, pronto para corte? Esquerda uniforme para Guarulhos, autorizado nível 400, via Aperuísque 50. Decolagem da pista 17, primeira curva direita, na saída da Euleda, B10. Controle Salvador 1, 19, decimal 8, Torre 1, 18, decimal 6, aciona 5476, o esquerdo uniforme. Uniforme para acionamento táxi, torre 18, decimal 6, bom dia. Solo TAN 3259 para o táxi, 176 a bordo, 4 horas e 15 até na Campina. TAN 3259, táxi na via Pátio 1, no Indy Alfa, tráfego da companhia da PSG, que é a táxi no Traves Gate 4, segue como número 2 até o ponto de espera. No ponto de espera, torre 118, decimal 6, ajuste 10 no 6, TAN 3259. Vai iniciar o táxi, inicial, ponto espera da 10, torre 1-1-1-1-2, altímetro 10, 1-6, sai como número 2 aqui no tráfego da companhia, obrigado, bom dia, TAN 3259. Paulo, 7-3-3-3 para o táxi, 1-3 a bordo, 4-3 de Galeão. 3733, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera da 10, torre 118, decimal 6, ajuste 10 no 6, bom dia. Índia Alfa, ponto de espera da 10, 36, estado 16, bom dia, obrigado. 1982, posso fazer do tráfego da TAM, agora em posição 9 horas, ele livre ingresso via Juliette, 1006. Oi, Salvador, bom dia, TAN 3733.0 da 10 pronto. Gente, mantém o ponto de espera 3733. Vai manter o TAN 3733. Anders 582, call tower frequency 118.6. Over 96, Anders 582, adios. Tower, bom dia, Anders 582, final 6 miles. Anders 582, clear to land, runway 10, 120 degrees, 10 knots. Confirm clear to land. 10, decola da pista 17, curva direita, saída Gole. Controle 119, decimal 8, torre 186, aciona 5596, Juliette Serra Tango. Juliette Serra Tango, já passei para o B? Juliette Serra Tango para acionamento e táxi, torre 18, decimal 6, bom dia. Prossiga. Autorizo voar direto rotatória para vir pelo presidente. Negativo. Para Campinas, nível 360. Azul 4427, pronto, pode? Afirmativo, prossiga. Azul 4427 para Campinas, autorizado nível 360. Decola da pista 1-0 com primeira curva à direita. Na saída da El, Leda, Bridge, aerovia Upper 16, Belo Horizonte, após Belo Horizonte, direto Zanete, direto Pirassununga, direto Mendes. Controle Salvador 119, decimal 8, torre 118, decimal 6, aciona 5531, azul 4427. Azul 4427, autorizado, Campinas, nível 360, decola da 1-0, curva à direita, na saída da El, Leda, Brite, Upper 16, Belo Horizonte, Zanete, Pirassununga e Mendes. O controle 19.8, a torre 18.6 e o transponder 5531. Correto, chama para o selecionamento, azul 4427. Chamará 4427. Mantenha 17. 582 on the ground, at 00 right and ground 11 decimal 90. Right 121 and 0 under 582, bye-bye. Alô Bravo, prossiga. Tenho o seu plano aqui, vou verificar qual é. Aguarde um minuto, o Lima de Lucrado. Sente. Acione a portátil. Vai Alpha Juliet Gate 10. Alpha Juliet Gate 10, Anderson 582. 33, autorizado a decolagem, centena com 10. Bom dia, mantenha a espera. Avancei até 359. Acione, report taxi, o uísque e aqui uniforme. Imagem, o vento 120 com meia dúzia, ajuste 1016. Vai decolar e manter o setor sul aguardando cruzamento, sabe? 1062, 1-0 no meio, obrigado, mas volta bem. Só aí, bom dia, Otan 3605. Baixou e gravou final da 10. 3602, corrijo. 3602, bom dia, o ajuste é 1016, continue aguardando o estalido. Contato radar, suba ao 360. Estação 360, da 3733, autoriza, Dael? Autorizado. Obrigado. Sim. Qual seria a radial de saída para IPAU? 03, mantenha a boa, aguarde para encerrar. via pro, aguardando autorização para o cruzamento do campo. Vinde a Nova Liberal. 3602, pouso autorizado 10, 120 com 10. Livre pouso. Fiat 3602. Sou instalador, papatando, Vitorinho da Juliette. Juliette, reporta na final da 17, 2016, mais justo. Reporta na final da 17, Vitorinho da Juliette. Uniforme, reporte na papá. Dia Novembro Alfa, curva à esquerda, reporte para o cruzamento do campo. Dia Novembro Alfa, curva à esquerda, reportará para o cruzamento do campo. Aquilo bravo na escuta, Paulo. É, peço que entre em contato com a sala IS de Salvador. É, seu plano realmente tá tudo certo, tá enviado, só que mandar LA para 13h30. Então, terá que fazer agora uma CHG para adiantar o horário. Afirmativo, mas a gente só tem um plano disponível com 30 minutos antes, ou seja, a partir das 13 do Lula. Confirme? Negativo, são 12:06. Liberado para o cruzamento do campo. Torre Wind, liberado para o cruzamento do campo. Liberado, autorizado, cruzamento do campo. Autorizado cruzamento, Índia Nova Liberal. Tenha na papá, uísque, Yankee uniforme. Sinal 3 milhas, 17, Juliette. Juliette, pouso autorizado na 17, uma centena com 10. Pouso autorizado 17, Juliette. Seu plano é válido até os 40. 3602, solo 219, solo 0612, bom dia. Dia 9 geral, fechamos o controle, 198. Chamar o solo, tá o 3602, bom dia. Transferindo para o controle 198, Índia 9 geral. 3859, tráfego Charlie 150, cruzou o campo, está prosseguindo 1000 pés para o Nordeste. É autorizada a sua decolagem, 130 com 10. Desigualagem para 3259, tráfego. Vitorinho de Juliette, após o pouso, backtrack, parte 4. Backtrack, parte 4, Juliette. Controle Papa Romeo, Índia Nova Alfa, ingressando o corredor forte a 1 mil pés. Mantenha o corredor forte, Índia Nova Alfa. Manterá corredor forte, Índia Nova Alfa. No 1, mantém a 4 espera. Julie, ao 08, backtrack até o pátio 4, confirme procedência. Na resposta está livre. Whisky, Yankee uniforme, autorizado ingresso, resposta alinhada e pronto na 17. Decolada 08, 19-8. 19-8, bom dia. Controle Salvador, bom dia, tá 3859. 3859, contato radar, suba 380. Tem 380, tá 3859. Só 3733, chame Recife 1251. 351, boa. Tá 3733. Júlio, ciente, frequência livre. Exato. Entra aí, 3759. Na final da ONU, zero estabilizado, 6250. Confirme. 6250 estabilizado na final da 190. 6250, torre 18-6. 18-6, 6250. Bom dia, American 982. Standing by. Tá meia milha de externo, estabilizado na final. 6250, boa, continue aguardando pista livre. Boa, ajuste em Salvador, 1016. Continua a aproximação, 6250. Mantenha a posição, Whisky e Yankee Aquilo Bravo na escuta? Papa Tango Lima, aquilo Bravo na escuta, tu fala? 0 graus, 10 nós. Ok, autorizado pouso 10, 6250. É 311 aos 11, controle 198, vamos. 198, obrigado. Yankee Uniforme, para informação, terá que manter a carreteira 17 por mais 2 ou 3 minutos. O tráfego decolou da 10 vai curvar direito também no perfil da Dael. Xené 6311, contato radar subo 360. 360, 6311, possibilidade de B10? Negativo. Então, mantém o perfil.